someone else. I can tell by the way you carry yourself. Sorte se envolver, porque o rap bate forte quando vê se envolver. O rap pra muitos é o jogo, os moleques só querem ficar competindo. Eu vejo vários se matando enquanto a gente só se divertindo. Vendo a letra viajando no flow e atinge uma pá de ouvido que finge que não vê. No dia seguinte já vira ouvinte, não sabe o porquê. Mesma pegada quebrada, já até me conhece, respeita algum tempo. Rima improvisada na hora, uma prova com prova de todo o talento do EP. É rap, nossa trilha sonora que vale a cidade. É os conterrâneos, é do creio, rimando falando a verdade. Não preciso falar de maconha, nem só de mulher. Tem neguinho perdendo a vergonha, ainda agrada muitos, é só que compromisso é sério, critério que tem, manter um mistério. Botando na prática, tática mágica. Quando escrevo, só devo fazer por lazer. Que eu vim dizer, meu Deus, por quê? Tem que ser assim. Não sou do Santos, mas sou menino da fila. Independência ou sorte, até a morte é via sigla. Tempo independente, consciente nos cantos, mas o elo da corrente. Novamente falando longe dos campos, mas essa aqui eu tiro de letra. Driblando os adversários com a ponta da caneta. Dando chapéu na inveja dentro da camada de ozônio. Mantendo a mesma estratégia, mesmo com pouco neurônio. Já deu pra vir, pra notar que a sorte tá distante. Mas tamo aí, pra somar, pra trincar nos falantes. Se pergunta por que tanta morte, eu digo não é falta de sorte, é falta de aviso. Acredito que seja preciso manter o povo unido longe do perigo. Quem não respeita a trama pra me derrubar. Persistir sem desistir, vou investir, me renegar. Se esse é o jogo, tô no time, fortaleça pra somar. Passe o fogo, recrimine quem veio pra te ajudar. Quem não respeita a trama pra me derrubar. Persistir sem desistir, vou investir, me renegar. Se esse é o jogo, tô no time, fortaleça pra somar. Passe o fogo, recrimine quem veio pra te ajudar. Falaram que o propício seria apenas um vício, mas isso nunca foi algo que viesse a incomodar. Até acho meio difícil me empurrar no precipício. O ofício serve de salmo pra aquele que quer rezar. Mas mano que acha que pá, chega no bang, mas não pra somar. Diversificado no verso, na lei do universo, me balo pra qualquer lugar. Condutas de boa índole me garantem tudo aquilo que é nosso. Esboço bolado, calculado, agora tá fechado. Meu hino aqui formado, mas não tô apresentado. E sociedade que abre as portas pra um bando de mal criado. Não merece o que a cultura tem a oferecer no fio. Quantos gênios já morreram nesse mundo e cê nem liga a TV na ilusão de que tá percebendo e vendo o que tá acontecendo. Mas mal sabe que na verdade maluco enganado na vida tu segue vivendo. Entro de sola, mano, solo trova e sai cantando. De ano a ano o tempo vai passando, mas aqui nós estamos. Melhante segue todo o plano achando que é bom. Busca fama e pela grana vai pagar o batom. Se iludiu no loiro falso, o vermelho do batom. Idealiza a cena externa derramando chandon. Agora agoniza a vida buscando seu cupom. E sentindo-se culpado, espero a magia dom. Eu vivo o que é bom, por isso que dou tom. Vozes do além me guiam pra fazer mais esse som. Quem não respeita a trama pra me derrubar. Persistir sem desistir, vou investir, me renegar. Se esse é o jogo, tô no time, fortaleça pra somar. Passe o fogo, recrimine quem veio pra te ajudar. Quem não respeita a trama pra me derrubar. Persistir sem desistir, vou investir, me renegar. Se esse é o jogo, tô no time, fortaleça pra somar. Passe o fogo, recrimine quem veio pra te ajudar. Respeito próprio acima de tudo, se for falar merda eu fico mudo. Sujeito suspeito no mundo, sob mundo ingrato. Diverso avistado, perverso extrato. Regresso no ato, confesso me estresse, não faço. E passo no som, só peço pra que fique bom. Arrego o tempero da rima, tipo no rango sazon. Trivialidades à parte, destemperos da minha parte. Desespero em prol da arte, forte. Se curte, restart. Resete seu cérebro e se volte pro mundo underground. De MCs duelam, round após round sem treino. R.A.P. nacional, esse é o reino. Eu migrei pra Babilônia pra trazer algum dinheiro. Senti falta da brisa do mar, tive que voltar. Só quero um canto meu pra colher e pra plantar. Mando beat louco pros truta rimar, pra firmar. sem clichê. Eles passarão, eu passarinho, não pelo cachê. Muitos brilham tipo ouro, mas vai vender só plaquê. Não se sabe o porquê que faz. Não compro ouro de tolo, não quero fatia do bolo. Não chega na frente quem corre atrás. Acalma e satisfaz. Propício fica malefício, me traz. É difícil que faz na mente, causa pra frente, não pra trás. A vitória se faz através da batalha. Canalha não cola, elabora o meu plano. Colaborando com os mano, tudo tem seu momento. Voam como vento, versos dispersos no tempo. Reversos detém o conhecimento do enriquecimento de urânio. A massa se molda conforme o modismo. Comodismo implantado no crânio. No sofá se vê seus desejos pela TV. Sorte que tem meus comparsas sem farsa. Os versos que faço no evento. Quem não respeita a trama, trama pra me derrubar. Persistir sem desistir, vou investir, me renegar. Se esse é o jogo, tô no time. Fortaleça pra somar. Passe o fogo, recrimine quem veio pra te ajudar. Quem não respeita a trama, trama pra me derrubar. Persistir sem desistir, vou investir, me renegar. Se esse é o jogo, tô no time. Fortaleça pra somar. Passe o fogo, recrimine quem veio pra te ajudar.